O pessoal está indo vir buscar o externo e vocês não vêm entregar. Vamos trabalhar ali na rua Alberto Torres, o pessoal da Alfaiataria Santa Luzia tem que começar os seus trabalhos. O que é isso? Vamos trabalhar com troca e palito. Vamos trabalhar com isso. Vamos mandar música para vocês, para a turma de Santa Luzia, com muita alegria. Quem canta é Clóvis Zambala, o fugitivo de força é Bob Robson. Aguenta, coração. Agora, são 6h55. Garçom, por favor, no máximo de cigarro. A cidade apresenta. Aconteceu na semana. Na semana que passou, foi constatado que surgiram mais 8 casos de dengue hemorrágica no estado do Rio, 3 na capital e 5 em Niterói. No estado de São Paulo, estão confirmados 3.275 casos de dengue comum. Só a cidade de Ribeirão Preto tem 2.204 casos. Em Minas, a Secretaria da Saúde organizou o esquema preventivo a receio de propagação da moléstia com o retorno dos mineiros que foram passar férias em outros estados. Nota 858, 850 kHz, Rádio Cidade AM, Brusque, Santa Catarina. Cidade, a rádio da gente.